Grandula Vila Morena, terra da fraternidade. Grandula Vila Morena, terra da fraternidade. E o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, e o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Terra da fraternidade, e Grandula Vila Morena. Sombra de uma azinheira que já não sabia idade. Jurei por ter por companheira Grandula tua vontade. Jurei ter por companheira Grandula a tua vontade. Thank you.